3254, Boa, 6254. Porta Nero 6213, aproximando o ponto de espera da 28, pronto. Porta Nero 6213, não tem ponto de espera aqui 28. Confirme, mantém a ponto de espera. Afirmo, mantém a ponto de espera aqui 28. E mantém. 6254, contato radar de colagem, suba via, saída da EL, mantendo uma centena, restrição. Mantendo uma centena, mantém proa o 6254? Negativo, está autorizado curvar à esquerda na proa da EL, sem restrição 3.500 pés, apenas a restrição de 1.0. Esquerda da EL, restrito uma centena, 6254. Força 2094, reduza para 1809, vai surgir próximo, posição de 11 horas, 6 milhas, como 90 de graus, 2320. Ativo, reduzindo agora para 180, força 2094. Contra 2196, chame Recife 2085, alterno 2545. Recife 2085, 2545, 3296. Localizador 6141. Quem já chamou 6141, eu chamo torre frequência 118.95. 18.95, obrigado. Força 2014, autorizado em LS aqui, pistão na zero, em redução em forma estabilizada. Vai para estabilizado, Força 2014. Chamou 6236, assim, 120. Afirmativo, autorizado descida para o nível de voo 050, chamou 6226. 050-6226, aguardando o 6226. Após manda, o Xanar 6226, está autorizado o ILS X-ray da pista 28, voando Serra Vitor 362. Formal, uma autorizada no X-ray da 28, voando Serra Vitor 362, 6222. Contra 144, reduza para 229. Reduzindo 220. O Xanar 6320, desce para nível de voo 120. 3144, o outro já descida para nível de voo 120. 120. 1867, chame Recife 260, alterno 2268. 6. Copiado, obrigado. Meia reta, já descida para 2.500 pés, ajuste na 0 na 3. 2.500 pés, completa de aproximação, chama a torre 1.18, 2.95. Autorizado por pista 28, vento 210 graus, 129, informe pista molhada. Sente esse pouso na 28, vem com 141, o certo está em 800 pés, a visibilidade aqui está bem restrita. Sente, graças à informação. Pista 204, continua a aproximação, aguardando pista livre. Não, pista livre, continua a aproximação, pista 204, informe quando não partiu de autoridade. Sente. assistente, reautorizado 3.000 pés, ajuste 1.013. 3.013, 6.320. Mato, Juliette Romeu, consultor controle. BR-324, está controlador sem bolsa, proximidade de dona, está sobrevoo, mais direto meu. Silente, atentando para o eixo de decolagem, pista 28, Mike Juliette Romeu. Parabéns, fazer nada de decolagem, Mike Juliette Romeu, afastado de dona. 27, libera esquerda, chame-se ao Salvador, 21, deixa uma. Esperando esquerda, 21, 61, 41. Mantenha uma centena com a rádio para subida. Juliette pro 116141. Puxa, né? 6254, livre subida para amigo de voo 360. 360, 6254. Gente, aposto com o visual. Reportará. Tem 3144, desça para 4.000 pés, ajuste na 013. 4.000 com 1013. Tá, 28, vento 22, 0 graus, 159, informa pista molhada. Eu falo o Fusário 2014. 320. Mike Juliette Romero. Caralho, 213, Arima, tem cabeceira 28. 213, Arima, Arima, Arima. Salvador, 2788, próximo ponto espera 28. Azul 2788, mantém ponto espera 28. Mantém 2782. Espera 2014, céu 230, sou autorizado até a paz de autoridade, sua nossa frequência livre. Sim, não copiado. Céu 230, sou autorizado a liberar na próxima direita no paz de autoridade, eu estou na frequência livre. Graça, livre direita, livre, espera 2014. 2063, 20. Mas não paz de autoridade? Paz de autoridade, próxima direita. Graça. Azul 2771, contato radar 62 milhas, sudoeste do Oeste Salvador, rua proa da posição da ESA, eu sou autorizado para nível 120. Autorizado, Menezes, aqui 28, 6226. Eu chamo 6226, completo, chama torre 198, decimal 95. Noite 95, 6226. O Xalé 6320, autorizado em ILS, Zulu, pista 28, reduza para 2009, informe estabilizado. Autorizado em ILS, reduzindo para 209, mais um mais estabilizado, 6320. 2113, autorizado a colagem, pista 28, vento 220 graus, 129. 6213, iniciado. Azul 2771, tem como estar de iniciar de se usar presente para nível de voo 120? Chamar 6254, chame Recife 251, alterna 2853. Esse ponto alternou 1 a 2 3. Não entendemos bem a informação, mas vamos manter então no través do portão 1. 2771, controle. Sente, então informe quando iniciar o Cidade 2771. Salvador, Oceanair 6213. Oceanair 6213, contato radar, decolagem, pulga para nível 360, perfil da EL, adiantando para registro de estágio 1 centena. Prosseguindo a decolagem na subida da EL, restrito 1 centena. F6320. 6226, autorizado por 628, vento 230 graus, 149, com pista molhada. Autorizado pouso, 6226, pista molhada. Resulta para 1809, informe estabilizado. Informação que vai ser de tráfego de posição de 11 horas, 7 milhas, 1.60 de cross speed. Requestão de iniciar a redução? Cliente, informe estabilizado. Luna 2554. Assista. Fechando identificação, desça para nível de voo 080 e cheira de pitch. 080 e senhorita, Pro 250 para evitar formações após essa pronta. Autorizado de desvio após o pitch. Certo, e coordenar o S622, por favor. Tente, quando mais próximo, será autorizado. Ponto 028, se possível, é quase imediata. Tente, 2788, mantém ponto 028. Tente, mantém. 227. Oceano 62. 2.6 autorizado, táxi, Alfa Juliette, remoto 1-4. Alfa Juliette, remoto 1-4, 1-2-3. Estabilizado, 3-1-4-4. Entre 1-4-4, completo, chame torre 1-1-8, decimal 9-5. É o 3205, ponto 9, informação Romeu para Guarulhos. 3205, Guarulhos, 340, nível autorizado, viento 110, decola da pista 28, após a decolagem, mantenha a restrição de 100 até 30 milhas de Salvador, botão 3205. Após curva à esquerda, na saída da EL, Leda Motiva, 198, o controle Salvador, 5152, o 3-4. Em Santa Guarulhos autorizado, o nível vai ser o 340, é Pedro 10. 628, mantém a instrução de nível 100 por 30 milhas, com curva à esquerda, da El Leda Motion. Na saída 198 e aciona 5152 do TAN 3805. Reto, estilo no Dropship Back, acionamento. Camarada, obrigado. Azul 2771, desça para nível de voo 120. 205. Apenas finalizando a fase de decolagem, mantenha a planta 2500 antes de iniciar a primeira curva à esquerda. Ah, em cima aqui, então, após decolagem, mantenha a pro até 2500 após a primeira curva à esquerda. Tá aqui, sensor 205. Povo 6320, livrou. 6226, segue via Alfa Juliette, portão 7. 226, Alfa Juliette, 6226. 6226, portão 7, 6226. 6226, atrás do nosso 4, pessoal, com o... Gente, você leva 320, segue Alfa Juliette, portão 5. 3144, é pode visual com campo. Boa tarde, Sané. 6320, livro está em saque. Pelo ativo. Gente, prossegue via Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette para o 05, 6320. 315, desça para nível de voo 050. Se possível, reduza para 2309. 3144, 3 atos, 28, vento 220 graus, 11 nós, então, pista molhada. Azul 2788, visual com R2 até na final 28. Afirmativo. Gente, após o pouso mesmo, ali mantém cabeceira 28. Gente, após o pouso, ali mantém o azul 278. A velocidade para 220 mais. 2771. Boa 255, confirmando tem condições de voar na proa 190 à esquerda. 0 negativo, o pessoal já viu toda a gente por isso, depois a gente vai ter que dar a volta aproximadamente 40 milhas. Gente, ela tem condições de voar à direita, na 270. Direita, 270. Gente, o gol 255, vai lá na proa 270, limite razão 025 de Salvador. 270025, Salvador. 1 para levar. 60. Azul 2771, desça para nível de voo 060. 060, 2771. 23, 1 para levar. Patango Kilo, Kilo Lima, prossiga. A gente confirma quantas milhas de Salvador? 7, então, prosseguindo para o prédio forte, mantendo entre 1.000 e 1.500 pés, não interfere nas aproximações da frequência livre. Voo 2006, voo Israel, continue descida para nível 120, chegada Cari. Israel, Azul 2771, na sua decoração, curva à direita, proa 060, limite dessa proa a radial 110 de Salvador. 060, limite a 110 de Salvador, 2771. 255, desça para nível de voo 070. Pode estar aqui, autorizar voo 61. Aguarde para voar o Cerrado do 361. Salvador, o Azul 2788, passando 1300. Vamos lá. Azul 2788, contato radar, voo para nível de voo 1270, na saída bom. Sobe 170 na mão 1278. Voo 2006, reduz a velocidade para 250 nós, é o número 4, aproximação. Chama 6213, chame Recife 251, alterna 28 decimal 3. 1251, 2253, alterna. Estrona 255, tem condições de redução para 2009. Reduza para 200 nós, autorizada para a Serra Vitor 361, no condensado até o nível 070 no Senat. 070. Oxana 6313, desça para 2000 pés de ajuste, Oxana 013, autorizado ILS ZU, pista 18, se der condição, autorizado o ZAN, completo e forma contestabilizada. Alar 6315, copia o controle. Chega a condição, está autorizado o Zé e a LS ZU, pista 28, 2010, com ajuste na 013. 2771, desça para 3000 pés com ajuste na 013. 3000 padrão, 2771. Alvo 2771, curva esquerda, proa 050, permanece o mesmo limite. 050, limite 110. Bruno 255, desça para 4000 pés, ajuste na 013. 2771, reautorizar 2010. 71, curve à esquerda, proa 340, gosto do doutor para interceptar o localizador. 3205. Calma, ativo, pessoal, 10. Será a saída da Eulia da Motiva. Chegou na 809, igual a 255. Controle, autoriza voar Cario, azul 2771 para evitar formação. Azul 2771, em redução para 1809, está autorizado o voar Cari, descida para 2000 pés, informa que vai surgir tráfego 11 horas, cruzando 2300 para 2000 pés com 90 de Blanc, pedido ar 2320. Está reduzindo o voar o Cari da presente 2771. Salvador, o Azul 2788, quando possível, o proa de Paulo Afonso. Mantenha a saída agora. Vai. Abatango, quilo, quilo, de uma torcida. Tenente, chame com a cara do colagem para Salvador. Alô, 2771, autorizado em LSVU, informa quanto estabilizado, em redução não espera mais. Reportar estabilizado, 2771. Plano 255, vou autorizar a descida para 2.500 pés, ajuste na 013. 1.003, 2.500, 2.500. Gol 964, desça pela amiga de Gol 920, chegada a Cari, assume identificação. Gol 920 na Cari, assume identificação. Channel 6315, controle de aproximação, chame torre 198 do sinal 95. Prosseguir na descida Cario, gol 2006. Finativo, gol 2006, desça para nível 050. Para o nível 050, gol 2006. Gol 25, qual são? Gol 1255, informa que vai surgir tráfego 12 horas, 8 milhas. A próxima de Usan com 190 de Black Speed em redução para 1809. Gente, já está reduzindo para 160, tem um tráfego no equipamento aí. Gente, já pode ser a Vico 361, mas vai voltar a Vico 363. Gente, obrigado. Controle 2788, está na guarda sua de Bola Fonte. Tente aguarde. Segue táxi via pátio principal, pátio 3, Alfa, no ponto de espera da Golf, chame a torre 1895. Pátio principal, pátio de espera 2819, passarei 3230. Pátio, virar via pátio principal, após pátio 3, Alfa, no ponto de espera da Golf, torre 1895. Pátio principal, depois pátio 3, né? Afirmativo, irá taxar a via parte 3 após Alfa, no ponto de esperada Golf, 1895. Aqui está a parte 3, Alfa, parte 0985, passando 22, por exemplo. O azul pode voar para a força? Ainda é negativo. Azul 2788, autorizado direto pela sua. Obrigado, querido. Gol 2006, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 e no 3. 0.06, gol 10.3.000. Intercepção DLS, gol 255. Gente, Gol 255, controle de aproximação, chame a torre, frequência 118, decimal 95, bom pouso. 1895, obrigado, senhorita, pela ajuda. Bom dia. Bom dia. Está autorizado a chamar a torre 2771? Afirmativo, torre 1895. Obrigado. 771, final, baixou o trabalho. Azul 2771, nós vimos no 0, 1013, você pode visual com o campo. Reportar visual 2771. Torre, muito boa tarde, Gol 255, 4 milhas para o 364. Gol 255, continuando a aproximação, número 2 para pouso. Ajuste na 013, repórter visual com o campo. Vai reportar um 255. Vamos lá. Vai um pouquinho para cá, vai de trás. Sim. Seria proa 013. Gente, 013, autorizar desvio, se possível, reduza para 1709. Redução da 1709. 1855, ação de identificação, dessa via chegar do pit para nível de voo 070. Janema 315, CI Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06, autorizado está para 2000 pés de LSV1, pista 28, informe quando estabilizado. Pista 2000. Dois 230, sala 54, gerando manobra de bela próxima à esquerda. Chamo sua 1, 21, décima 1. Segura a esquerda, 21, 1, obrigado. Boa, azul 2. 771. Alô 771, ingresso via Alfa Juliette para o pátio 3, posição 4 Romeu. Alfa Juliette, pátio 3, 2771. Posição Alfa aqui no pátio 3, posição 4 Romeu. Aqui no pátio 3, confira a posição? 4 Romeu. 4 Romeu. É a pista vista, bom 255. 255, autorizado por 528, vento 220 graus, 149, informa pista molhada. Gente, pista molhada, 220 com 14, bom 255. Segundo 825, possível. Gente, após o desvio voando. Gol 964, precisa no 120. Sim, deixa eu passar para o 050. 050, a intenção, se possível, você põe o procedimento aqui. A gente vai solicitar como ter chegado, aguarde a autorização. Sim, está livre de desvios, reporta a terra para novas instruções de controle. Eu vou 964 descendo para o 0, 50 aguardando. É, Sanctuary 28, bom, 2006. 2006, 2895. 2895. 255, sala 57, libera esquerda, chame sala 1211. Sala 211, bom, foi. Salvador, boa tarde, gol 2006, final X-Ray 28, fecha a trama. Gol 2006, distância 012, reporte visual pro campo. Pra visual, com a 28, gol 2006. Só a espera da Golf, chame a torre em 1-1-1-9-5. Quem negar, 1-0-1-2. 1-0-1-2, ajustado, então vamos lá. Terminal 3, parte 3, desculpa, Kilo Alfa, no ponto de espera da Golf, 1-2-9-5, uma boa tarde, bom trabalho. Qual é o gol 1-2-5? Profeito, não se escuta, faz isso. 1-2-5-5, prossegue via Alfa, chame antes do Taxi Juliette. Alfa, chame antes do superfície para o gol 2006. Sendo 230 graus, 119. Estou com 410, ok? Voo 2006, prosseguindo para o posto. Sim, 2006, autorizado o posto, tipo 28, vento 220 graus, 119. Certo. Oi, passageiro 2230, pode ali manter na 20? Ah, sim, ali manter aquele seu 22, passageiro 2230. Ali manter 22, passageiro 2230. Gol 2006, sala 1600, libera esquerda, chama sala 1, 21, desce para 1. Esquerda, 21, esperando. Faz quantas milhas nos desvios? É, nós temos que fazer essa prova devido à formação da nossa esquerda. Sim, deixa eu ter uma pergunta, São Joana, pro a 190? Não, negativo, 190 não, pra gente nós temos condições. 1964 na prova de usão, tem condições de intercepto para completar? É, nós estamos na prova do 362. Gente, não sabe que o 363 tem condições de completar a intercepção? Positivo, aprova no 363. Tem, está livre com o procedimento, reposta estabilizada. Reportaremos. 3-0. O voo 985 está com o número 2? Afirmativo. Não pode falar na prova do 361 na reduzida? Negativo, um gol no 885. Ah, tem que ser para a direita, a esquerda a gente tem quantidade. Gente, completa a redução para 1709, gol no 85, lado no vetores. 170, aguardando, gol no 85. Azul 2788, Recife 1285, Alterno 2545. Um 2005, alterno 2545. Transfere cruza 2280. 13560, identificação, autorizado a chegar a Cáries, vê se mantém o nível 120. 120 na Cáries, 13560. Controle Salvador, boa tarde, parceiro 2230, coluna 50. Parceiro 2230, contato radar, se até 180, sai da Lefa 1. 80, Lefa 1, parceiro 2230. Bruno 85, desce para 3.000 pés, ajuste 1092. Bruno 964, 2.500 pés, ajuste 1092, reporta estabilizado. Reportaremos. Bruno 885, voo na proa 225. Proa 225, no 825. Pode mandar para o 2230 para dar uma informação. Confirma a nave? Voo 985. Voo 964 estabilizado. Voo 985, voo 985. Pode dizer o campo. Portaremos. Oi, Salvador, uma boa tarde. Tem 3805, ponto espera da 28, pronto. Tem 3805, condições de alinhar e decola sem parada. Afirmativo, alinha e decola sem parada. Tem 3805. Autorizado, alinha e decola sem parada. Vento 220 graus, no 2 nós, utilizando manobras. Está utilizando, então está autorizado a decolar de 28. Tem 3805. E se completa o LS X-Ray, a porta é estabilizada. Pois é. Controle passarinho 2230, solicita o desvio aqui à direita para as informações. Tem passarinho 2230, reporta a perna de desvio. Aqui passarinho 10. Aguarde. 2560, prossiga para o controle. Agora o procedimento é 3, direto para 3. 7, apoio da posição Oprim e leva o alça 2362 para final do procedimento elétrico 6. Decolada 06, semicontrole Salvador, 119.35, bom voo. 119.35, com uma boa tarde, TAM 3805. Salvador, uma boa tarde, TAM 3805, passando 1200 e mantendo a proa. TAM 3805, contato radar, sobe via da EL para o 340. É, via da EL para o 340, TAM 3205, só confirma depois 2500, curva. Afirmativo, o TAM 3805 é autorizado para Odileda, restrito a uma centena. Odileda, restrito a uma centena, TAM 3805. 964, sala 08, libera à esquerda, chame seu aluno 211. Esquerda, sala 211, do 964. Voo 164, identifica a chegada cargo, está até 140. Cargo até 140, solicita a documentação da sua ministra, está 28, na próxima registro 360. Gente, prossegue na chegada, controle de paciente da solicitação, base de autorização. Voo 185, estabilizou? Afirmativo, estabilizado. Voo 1895. 295, obrigado. Uno 964, autorizado táxi, pátio 1, no portão 10. Pátio 1, portão 10, do 1994. 5, boa tarde, vamos passar do 364, faixa travada. 5, a gente no 012, depois de jogo pro campo. Vai estar algo, não é? Voltando a restrição até uma centena. Negativo, mantendo a restrição uma centena. 3805. Só confirmo se a 3805 mantém o 1935 ou 1908. Então 3560 ainda está para o nível 120. Então 3560. Está agora em contato o radar a 77 milhas de Salvador, na prancha da E. Isso é para o nível 150. Então, 3805, frequência 119.8. 119.8, estimativo, então 3805. Aeronave e pista 28. Uno 164, confirma velocidade. Gente, autorizado manter a velocidade até o centro na prevenção. Gente, grata. Uno 164, desça para o nível 130. Gente, o controle já fez a solicitação da LSXP e estamos com a chegada guarda. E a 3.2.1 na prova da ordem está até o nível 150. Colônia 3.2.6 a 2.2.5.0 nós. Sala 2, libera a esquerda, chame sala 1, 2, 1, 3, 1, 1, bom descanso. A esquerda 218, bom, no 885, obrigado. Até 3.000 pés, o ajuste 1.0, 1.2. 3.000, 1.0, 1.0. 3805, suba para o nível 140. Para o nível 140, Zante 3205. Foi um bom noite aqui. Prossiga. Só para confirmar o sol da... 121-1. Ah, não, obrigado. 3205. O Salvador, o Azul 4116, Azul 4116, se identifica na chegada a Cari, desce até o nível 180 e redução para 2302, o número 3 na aproximação. 180 na Cari, reduzindo 203 a mais, e Azul 4116. Oceanair 6326, velocidade? 2.0. Azul 4116, reduza para 2.209. Azul 4116, retrasado descido até o nível 170. É 3805, livre da restrição, se bateu o nível 340. Livre da restrição, só para o 340, Zante 3205. Oceanair 6326, autorizado descida para 090, 6326. Recife 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, 1256, Botão 3560 confirma a prova. 3560, controle. Diga 3560. Qual que é o controle do senhor? Para a Prodo 363. Sim, o senhor solicitou ele essa que o senhor presente? Negativo, a gente solicitou bem antes. Seja, a instrução foi apostada em relação ao Vitor 363. Negativo, foi o PRI, 362 e encaixando para o 3623, foi essa a instrução. Correia, posição 04, autorização para Natal, emitindo a informação dela. Gol 956, prepararão, ZITAR número 2, cópia. Serão transmissão de par? Afirmo. Obrigado. 4, então 3154, acendo identificação, autorizado chegada CARI, desce até o nível 140. Chegada CARI para 140. Azul 4116, desce até o nível 130. 130, 4116. O senhor tem informação da... do Assis? Prossiga. Você está solicitando a guarda de autorização inicialmente contra a chegada. Afirmativo, o procedimento em uso é o EDF do Lu, cliente da solicitação do 3154 para efetuar o EDF X-Ray. Gol 1164, desça para 3000 pés e ajuste no 012. O gol 1164. Descendo para 3000 com ajuste no 012, gol 1164. O Oxenel 6326, redução agora para 2209. 2209, 6326. 1510 e após curva à esquerda. Atena 5406, controle 119, decimal 8. Lugar Guarulhos, conforme. Rael Lira de Morte, 5258, 5252, 5500. Curva esquerda. 406 e 198. Atena 6305, contra o diamante está correto, chama pronto, pushback, funcionamento. Paramento, 63. Está pronto já, está pronto aqui no 03. Funcionamento 315 está livre, chama táxi. Chama um táxi na 3. Salvador, boa tarde, o Oceano 6142, 390, Recife. Oceano 6142. Prepare Aron Aru, número 2, cópia.